A partir deste momento, na Rádio Antena Web, iniciamos Grandes Músicas. Para ouvir com Carlos Bonaparte. Olá, ouvintes! Muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Grandes Músicas. Ora, Grandes Músicas, um espaço dedicado a músicas com tempo igual ou superior a 8 minutos. Ora, hoje a mais pequena tem 8 minutos e 43 segundos. Hoje vou trazer-vos, e durante as próximas 3 edições, aquilo que se chamava medleys. Em alguns dos casos não são bem medleys. Em alguns dos casos são mais outras músicas mais extensas que não medleys. Mas esta edição assim não é, mas a edição próxima será totalmente composta por medleys. Aqueles que nos anos 80 e 90 faziam os mais jovens, hein, os mais velhos a bananem no capacete. É verdade. Ora, a dance music dos anos 80, sobretudo a dance music dos anos 80, era poderosa. E nós aqui vamos hoje começar com um mix dos anos 70, 80 e 90. Parece o jukebox do Vítor Ferreira, mas não é. Ora, vamos até ficar com 15 minutos, curiosamente o tempo que dura esse programa, vamos ficar com 15 minutos de grandes músicas num medley. E hoje, aliás, esta edição de hoje será composta também disto, de medleys. Vamos à música então! We'll be right back. Thank you. necessariamente de vários artistas. Our Love, aliás, a música da Donna Summer, é um desses exemplos. É mais pequena de hoje, e agora vai ser sempre assim, sempre a aumentar até ao final do nosso programa. Vamos então ficar com esta música da Donna Summer, um tema que, como disse, muito corresponde à dança dos anos 80. Ora, tem mais a época da Donna Summer. Vamos assim seguindo na edição de hoje do Grandes Músicas. Thank you. Oh, próxima música é uma mistura de anos 80 com terceiro milénio. O remix é de 2001. Foi feito por um fã. Mas a música é da década de 80. Claro, muito menos ritmada. Ainda assim, um tema que já por si era para dançar. Sem mais delongas, Eddie Grant vai-nos trazer com o remix de 2001 a música Electric Avenue. Electric é mais anos 90. Show My Love, a música de Robin S. É uma música que eu recordo-me de ouvir enquanto criança. Ora, vamos aqui ouvir a versão completa de 8 minutos e 48 segundos. Nem mais. Uma música, no mínimo, extraordinária. We'll be right back. Um dos grupos que ainda hoje, já com outra idade, consigo apreciar mais do que muitos outros são os Yazoo. Talvez por isso me tenha ocorrido trazer aqui a música Situation, que lá está, na sua Extended Version. Nem mais. Para ouvir então, estimados ouvintes, os Yazoo com Situation. Enfim, chegamos ao final de mais uma edição do Grandes Músicas. Mais um medley de vários artistas para fechar a edição de hoje deste espaço radiofónico. Já sabe que o Grandes Músicas lhe faz companhia sempre às segundas-feiras, entre as 17 e as 18 horas. Hoje um bocadinho mais, mas pronto. Despeço-me com um forte abraço e na próxima semana cá estaremos para vos trazer mais medleys. Fique bem, boa tarde e até de hoje a 8 dias. My brain. smile.